está no ar. Momento Espírita. O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. O legado de Jesus. A história da humanidade é composta pelas ações de homens e mulheres que, ao longo do tempo, deixaram marcas indeléveis da sua passagem pela Terra. No entanto, entre todos eles, destaca-se a figura de Jesus, que permanece incomparável até os dias de hoje. Alguns desses homens e mulheres deixaram o legado de uma era, ou a história lhes dedicou um período ou um século com seus nomes para lhes marcar a lembrança. Porém, somente Jesus separou a história entre antes e depois de sua passagem. Houve quem expressasse sua visão de mundo, escrevendo tratados, compêndios ou extensas obras, propondo profundas reflexões filosóficas. Mas Jesus, ao apresentar a sua proposta aos homens, o fez da forma mais singela e marcante, vivenciando-a em todos os momentos da sua vida. Muitos foram aqueles que expuseram análises a respeito da divindade e da nossa relação para com ela. Contudo, somente Jesus nos trouxe a preciosa informação de que Deus é o Pai de todos nós, independente de raça, credo ou posses. Ele é o provedor de todas nossas reais necessidades. Variadas se fazem as doutrinas, e muitos são os pensadores a nos oferecer parâmetros para nossa conduta nesta existência. Porém, é com Jesus que temos o amor eleito como ferramenta incondicional e indispensável para bem conduzirmos nossos passos na Terra. Tantos foram os que se isolaram em processos reflexivos a fim de trazer ao mundo suas doutrinas e ideias. Jesus, o incomparável Mestre, através da convivência com a multidão sofrida e sedenta de justiça e paz, exemplificou o amor de maneira indistinta. Não importa o tempo ou a época, a moda ou os costumes, Jesus permanece inigualável referência para a humanidade. Sem preconceito de ordem alguma, juntava-se aos estropiados, doentes, marginalizados da sociedade, de qualquer tipo, para amá-los. Discutia as mais profundas questões das leis de Deus com pensadores e religiosos, ofertando-lhes aprendizado nobre. Dirigia-se ao povo simples, servindo-se das imagens por todos conhecidas, acerca das questões que lhes eram próprias, a fim de melhor ilustrar o seu ensino. O ser mais perfeito que a Terra já recebeu, sabia falar às gentes sobre um tesouro encontrado no campo, uma moeda perdida e encontrada, uma semente minúscula que se transformava em frondosa árvore. Ciente das dores que teríamos a enfrentar, ele se ofereceu como aquele a quem podemos recorrer. Vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, Jesus foi e será sempre a referencial de vida para as nossas vidas. Também será o amparo nos momentos de dor e provações desafiadoras, considerando que se declarou o pastor que cuida de todas as suas ovelhas. Ele está conosco nos dias de conquistas e felicidades, igualmente nas horas de angústia e crises morais. Não o esqueçamos. Ele é o irmão mais experiente, aquele que alcançou a pureza, que comunga com o Pai e nos oferece a sua mão, a fim de que o sigamos. Tenhamos Jesus presente em nossa intimidade, em nossas preces, em nossos dias. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.